baiano, digo Vicente. Fale baiano, conte pra gente. Fale baiano, digo Vicente. Fale baiano, conte pra gente. Corocochonchon, corocochonchon, corocochonchon, corocochonchon, corocochonchon, corocochonchon, corocochonchon, corocochonchon, corocochonchon, corocochonchon. Eu nunca vi um angu refogar. Eu nunca vi um baiano calado. Eu nunca vi um angu refogado. Eu nunca vi um baiano calado. Fale baiano, digo Vicente. Mas fale baiano, conte pra gente. Fale baiano, digo Vicente. Fale baiano, conte pra gente. Baiano, quando se cala, qualquer coisa quer pedir. Você quer pimenta? Eu dou. Você quer angu? Também dou. Canjiquinha quente? Eu dou. Açúcar e Corcovado, de um refém, paquetá. Fale baiano.